Então seja mais uma vez bem-vindo. Cá estamos sempre às quartas e aos sábados consigo no, na rubrica Tradição com Nutrição. Da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, como sempre, uma alimentação saudável. Comermos de maneira diferente, mas comermos aquilo que gostamos. Por exemplo, hoje, frutos secos. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar hoje. O Natal já passou, não é? Estamos no ano novo, mas frutos secos vêm em qualquer altura e devem-se comer, sem grandes abusos. Olá a todos. Obrigada, sempre. Sabe que eu agradeço do fundo do coração, porque gosto imenso de estar aqui. Ainda há pouco estávamos a falar, estava-me a dizer uns elogios, portanto eu também tenho que retribuir. Eu não estou, eu só estou a transmitir aquilo que vou ouvindo. Portanto, eu só agradeço. Sirvo de corrente transmissora. E agradeço sempre, e já sabem, sempre quiserem deixar sugestões, têm o e-mail, podem sempre mandar as vossas sugestões. E hoje trago aqui uma curiosidade. E antes de a falar, já comeu frutos secos hoje? Senhor Albino, já hoje? Comi. Já? Comi nozes. A sério? Porque sempre que há e tenho a oportunidade de. Mas não foi ver... em bolos, pois não? Não, não. Nozes simples, nozes simples. E nozes de partir. Boa. De partir. Porque gosto muito de nozes. Frutos secos, nem todos, mas nozes, caju, sim, que faz também sabe muito bem. E aquilo que neste Natal chegou aos 100 euros, que é os pinhões, não é? Que são tão poucos. Mas as nozes gosto de boa. Nozes. Ótimo. E você, ganhei a aposta hoje. Que está a ouvir, exatamente. Também já comeu frutos secos hoje. Bom, sabia que a divulgação progressiva dos benefícios associados ao consumo de frutos secos, como as nozes, as amêndoas, as avelãs, os cajus, fez disparar o interesse dos consumidores um pouco por todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos e Europa. Um estudo publicado em novembro revela que o consumo regular de frutos secos está associado a uma maior longevidade. Bom, um outro estudo sobre a dieta mediterrânica, que adianto que iremos falar já na próxima semana, na próxima rúbrica, indica que este tipo de alimentação complementada com o consumo de frutos secos reduz a probabilidade de doenças cardiovasculares, que também falámos no programa anterior por causa do sedentarismo. Bom, isto tudo com frutos secos. Face a notícias como estas, o consumo disparou. A procura tem aumentado a um ritmo anual de 10 a 12% nos últimos 5 anos. A impulsionar este incremento está também a China, para além da Europa e dos Estados Unidos. Os chineses estão a diversificar a dieta e a procurar cada vez mais produtos mais saudáveis. E as importações de amêndoas para a China aumentaram de 30 mil toneladas na colheita de 2008-2009 para 150 mil toneladas. Isto é uma loucura. Na colheita de 2012-2013. Isto refere o Financial Times. E os preços, claro, também aumentaram. Aliás, também há pouco falámos disso, não é? Este ano, por exemplo, o pinhão chegou quase a 100 euros sim, o quilo, não é? Mas é o pinhão acho que é um caso muito... Porque não acontece com a noz, com a avelã, e isso encontra-se mais e a preços mais. De qualquer modo, os frutos secos também não são tão baratos quanto isso. Pois não. Mas alguns são exageradamente caros. Sim, e acabou por haver uma maior procura, pelo conhecimento que existe, pelas isso vantagens, pelos benefícios associados ao consumo logo de frutos secos. Os nossos profissionais de saúde também estão mais sensibilizados e também recomendam mais frutos secos às pessoas, porque sim, devemos comer frutos secos todos os dias, é o ideal. Portanto, se aí que nos está a ouvir ainda não comeu, tem que comer frutos secos ainda hoje. E pronto, e os preços aumentam, claro, pelo aumento da procura. Os frutos secos geralmente estão ligados a algumas épocas do ano. Isto contraria, o que nós estamos aqui a falar contraria um pouco isso. Nós devemos consumir normalmente, sem exageros, também é natural, mas devemos comer isso sem ser no inverno, no Natal, naquelas alturas em que se utilizam mais. Exatamente. Por exemplo, agora também estamos na altura das nozes, portanto também devemos comer as nozes. O pinhão também, embora eu sei que ele está muito caro, mas ainda assim quem o possa ter é de aproveitar. E depois vamos tendo outros, por exemplo, o amendoim, aquele com a casca. Não estou a falar de um amendoim salgado nem frito, estou a falar mesmo daquele que tem a casca. Com mel. Exatamente. Não, desse não. Estou a falar do normal. Esse não. Esse acaba por ser mais barato e é outro fruto seco muito interessante. O caju tem, sem ser frito e sem ser salgado, também, que é extremamente interessante. Portanto, temos outros que não só a nós, embora a nós seja o topo, mas também temos outros muito interessantes. E, pelo que parece, não sendo eu o cozinheiro, até há alguns pratos que levam algum tipo deste de fruta que vem dar, enfim. Sim, sim, já viu. Acompanha carne, se for preciso, acompanha um molho. Ainda há pouco tempo falava também uma senhora que coloca na salada, que fica extremamente agradável. Portanto, há imensas maneiras de comer frutos secos no pão. Quem faz pão em casa pode e deve usar frutos secos, pode moer os frutos secos, por exemplo, moer a noz e fazer uma farinha de noz, fica super agradável. E claro, quem faz os bolos em casa, que acabam por ser mais saudáveis do que os de compra, também se usar frutos secos, vai tornar o seu bolo nutricionalmente mais interessante. Portanto, tem imensas maneiras de utilizar os frutos secos. Rita, a mensagem que deixamos é de facto o fruto seco não tem nenhuma época específica, vai-se comendo ao longo do ano e deve-se comer porque de facto faz bem. Sim, essa sem é a dúvida. Tal mensagem. É dos alimentos nutricionalmente mais completos e muitas vezes nós deixamos e não comemos diariamente. Eu conheço imensas pessoas que não comem e comem só no Natal, por exemplo, ou em bolos. E que não comem, normalmente não têm em casa. Portanto, é daqueles alimentos que devemos ter em casa. Frutos secos. Mais algumas notas sobre os frutos secos, Rita Moraes? Para a rubrica de hoje, não. Mas vou trazer mais frutos secos, de certeza absoluta, porque estes alimentos são os reis dos alimentos. Portanto, tenho que voltar a trazer, sim, de outra forma. Frutos secos, então, foi hoje esta rúbrica para você ficar a saber que não é só, como eu disse, no Natal ou em alguma época especial que se fala em frutos secos. Ao longo do ano deve-se comer, até porque faz bem e está comprovado que contribui para uma alimentação saudável, para um bem-estar da própria pessoa. E para uma longevidade. Pois, isso também ajuda. Também ajuda. Vamos voltar então para a semana. Para a semana também sobre alimentação, mas sim, alimentação mediterrânica. Que então certamente vai despertar as atenções de muita gente. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana. E para si, que está desse lado, então, até para a semana, já sabe, tradição com nutrição, sempre às quartas e aos sábados, dose dupla, para ficar consigo numa alimentação, ou para uma alimentação saudável. Fique bem, uma boa semana.